joga na pia cocaína do prato, coloca a ilha no mapa. Nossas rimas na vice, como os escritos líricos, vícios de Agatha Christie. Molham-se as páginas tristes, o tempo cobra como pet. Covid, os 43, quem que compete por ti? Velho com pedra no rim, se desfazendo como as pedras no gin. Tônicas perdem o gás, tua aula acaba se tu perdes o giz. E nem se lembra quem foi Black Speed. Aquela época do punk existe nas cartas de Dostoiévski, pra que a vida não visite as formaturas e as festas de 15 anos da era em que eras under e tinhas uns 15 manos. Hoje tens Todd ao tédio, antes fosse assim, nos rolê de Corsa, hatch. Algumas gatas já curtiam rap antes do ASAP, a moda do trap, transando e curtindo o disco do Elo. Nós éramos a carne, a faca, usando a desculpa. A carne é fraca, sussurrando, vem, cai, me acalma. Eu sei que tens o teu futuro nos ombros, mas vem cá e aproveita um descanso que te conto meus sonhos e te toco com medo em nossos amores perros, duro e frio como mármore de gelo. Uma latina com as veias abertas, aguicelando esse pacto, longe do osso, os pecados do hábito. Deitados na grama, bem longe do árbitro, frio como as águas do Ártico. Alinhando ovnis e astros, posso ouvir os pássaros trazendo nossa última vida com carros e quadros e vinhos e quartos, com uma vista linda pra cidade. Luz, decoro teu corpo sem precisar de luz. Devoro teu corpo sem precisar de mais nada.